Se um dia você me deixasse, não sei o que seria de mim. Qualquer via seria impura e a amargura não teria fim. Andaria sem prumo, perderia o rumo do verso e da prosa. Não teria certezas, nem veria beleza num botão de rosa. Se você não me amasse, eu acordaria do sonho mais lindo. Mas se fosse um sonho, então preferia que fosse infindo. Não sei bem ao certo, sem você por perto, o que eu faria. Depois de tanta doçura, não teria cura minha agonia. Se outro alguém surgisse e levasse de mim o seu coração, não haveria quem suprisse sua face, seu corpo, sua mão. Como afogar tanta dor e a saudade de quando fomos dois? Com você conheci amor de verdade, ontem, agora, depois. Se um dia você me deixasse, que nunca existe esse dia. Porque se ele por acaso chegasse, eu acho que eu morreria.